a dupla especialista em rock desguiado. Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegamos, Caribe! E aí, Quinta Dome! A maior referência em pressão do Pará. Vai entrar em ação. Solta a voz, DJ Gordo. Já tô no Caribe. E aí, DJ Dinho Pressão? Já tô na área. Hoje tem aula. Claro que tem, claro que tem. Atenção, atenção, alunos. Atenção, alunos. Prestem bem atenção. Bem atenção. A aula de pressão. Aula! Aula! Vai começar a aula de pressão no Caribe! Nem o sol, nem as estrelas virão como o seu olhar. Vou gritar. É o Caribe Show lotado, maninho! Seja bem-vindo, mês de julho! E a primeira quinta top do mês de julho vai começar agora! A galera vai jogando a mãozinha pra cima, joga pra cima! Vai começar o bagulho doido! Vai começar o bagulho doido assim, assim, ó! Cinco, quatro, três, dois, um! Japa Gravações. Começou! Agora! Põe o mãozinho pra cima e grita! Oh! Pra cima! Ei! Balança! Oh! Gramese! Ei! Oh! Ei! Oh! Oh! Oh! É a primeira de julho, então toma! DJ Rick de Ferraz pegou a moto. Quero ver! Meteu a puta na garupa. E toma caquinhado, caquinhado, caquinhado, caquinhado. Vai na pressão, toma na pressão agora. Se tu fosse mil grau não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau não era ex, era sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal e dá-lhe sal. Porra, Dieguinho, 3, 2, 1, agora. E vai, moleque doido. E vai, moleque doido. O bagulho doido tá no ar. E a galera vai dançando e vai fazendo. Prepara, maninho! Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Cadê o grito da minha torcida do Paysandu? E a torcida do Remo? E só avisando pra galera que hoje tem Empório Metrópole, no Shopping Metrópole, Banda R15 e os DJs do Crocodilo. E você é o nosso convidado. Sente o clima, como é que vai ser a parada. 5, 4, 3, 2, 1. Aí, Tim, minha TMC sal. Então, fogo no parque, então, fogo no parque, então. Tá pegando fogo! Pegando fogo! Pegando fogo! Pegando fogo! Pegando fogo! O Vini Gordo tá na área e o Rock tá mil grau. O Vini Gordo tá na área e o Rock tá mil grau. Vamos na área! Sal. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal. Sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal. Sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal. Sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal. Sal e dá-lhe sal. Toma na batida. Sal. Toma na batida. Sal. Os caras doidos vão dançando, vão dançando. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take the manager, sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Não para de fazer gaquiado, não para não. In West Philadelphia, born and raised on the playground is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cooling, all shooting some ball outside of. É o Tigo detonando. Esse DJ que se destaca e é reconhecido como um dos melhores DJs do Pará. Se brava que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela escuta que mandou embora de casa e me mandou morrer. Quero ouvir! LG! Tchau! Tchau! Pipoca de guinho! Tchau! Me separei, porra! Tô solteira agora! Tô solteira agora! Tô solteira agora! DJ do pai, eu vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar na papira. Vem com o gordo, vem com o dinheiro. Vem com o gordo, vem com o dinheiro. Ai, bagulho doido assim, ó. O meu parceiro Netinho GDK. Ele, meu parceiro Dieguinho GDK. E aí, como é que é, meu amigo Everton da CLC? Parabéns, garoto. Ele é novinho e já tem. Qual é, Edson? E o Dedé aqui, a primeira dama. Meu amigo Léo Júnior dos Malfalados tá no berço, parabéns, Léo! E o DJ Handley tá na área, bora, Handley! Você vai me dar, tu tem 15 anos e já tem, tu tem 15 anos e já tem. E agora? E aí, comandante Léo Brazão? São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário. Quem mais? Quem mais? Do Rio de é nóis, Bondinho. Bora, Bondinho, que o bagulho tá mil grau, tá mil grau. Vai, vai. Parte das maravilhas, dançam pra valer. Cada um. Bota pra aquecer o camarote, já. Vai no aquecimento, aquecimento, aquecimento. Vai no aquecimento, aquecimento, aquecimento. Vai no aquecimento, aquecimento, aquecimento. Vai, vai aquecendo, aquecendo, aquecendo. Bora, Bondinho, que o bagulho tá doidão, tá doidão, tá doidão. Vai, vai, vai, na pressão que eu quero ver. Bota na pressão que eu quero ver o bagulho endoidar. Vai, vai, vai, na pressão que eu quero ver. Vai, vai, vai, na pressão que eu quero ver. Treme, que treme, que treme, treme, treme, treme, treme, treme. 3, 2, 1, já! Meu sol. Verão como o seu olhar. E sábado vai acontecer a noite do Par Perfeito lá no Martanho. E o Gordo e o Dini vão estar por lá de meia-noite às duas. Prepara o Martanho, sábado vamos estar lá. É a noite do Par Perfeito. Segura! Se liga, se liga, se liga aí, ó. Quem sabe vai cantar, vai cantar. Agora. Amar é admirar com o coração. Essa é a visão de alguém que ama. Duvidas não sobrepõe a paixão. Dá um pouco de tesão. Encontramos na cama. Nenhuma grama de medo de errar. Tão pouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. Você me chama, tô pronta, vem me usar. Se me liga, já quero te encontrar. É meu tudo, és meu bem querer. Quero ouvir! noite do Xerecard vai ser bagulho doido. É muito crime. Sábado tá todo mundo convidado, sábado tem Via Show. É muito crime. Tem Rebeca Leeds, tem Lohan. É muito crime. Tem Dinho, tem Gordo, tem Patrese, tem Marlon Beat. É a noite do Xerecard, sábado no Via Show. Vai ser assim, ó. Mais uma do meu parceiro Cabeção pro Monte. E as mulheres não pagam ingresso até 11h30 da noite. Vamos chegar cedo que o bagulho vai ser doido na Via Show. DJ Udi é o brabo, porra. E meu parceiro Cirlão da Top Smart também tá na área. Fala, Macaco da Discord. Ele também tá na área, bora, Macaco. Bora, Dona Cris, tá na hora. Bora do bracinho, bora. Vai, fogo. Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado. Caqueado, caqueado, ó. Toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. De engordo já chegaram, que ninguém fica parado. De engordo. O Thiaguinho falou assim, ó. Fica parado. É muito caqueado. Com o gordo e o Tinho. É muito caqueado. Família Pix, tô na hora. Bora, Pitbull, pega essa cachorra. Bora, Pitbull. DJ Udi é o brabo, porra. Pega, pega. Pega, pega. Joga o anzol, puxa o carretel. E aqui no nosso telão, carretel, com... bota aí a tech print no telão. Aí, joga. A impressora mais rápida do Pará. Sal, sal. Inclusive, amigo Flávio da tech print tá na área. Eu já tô e aí, Flávio? Um abraço especial pra você aqui do Gordudinho. O homem que sempre dá moral pra referência. Bora pra cima, garoto. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Hoje eu quero caqueado, hoje eu quero caqueado, hoje eu quero caqueado, hoje eu quero caqueado. Não para de fazer caqueado, mano! Tenho pressão que tá tocando, ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado, ele é o rei do caqueado, ele é o rei do caqueado, ele é o rei do. Vem comigo! Calma, sentada, sentadinha, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla. Conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga. O Dieguinho GDK no caqueado, Leon! Netinho, você é milhão de GDK na área aqui na frente! E a minha CDC também tá na área! Bora isso, bora Everton! Tá na hora, tá na hora, tá na hora! Faz a dancinha do carpinteiro com o gordo e o tio. Faz a dancinha do carpinteiro com o gordo e o tio. Vai, fogo! Agora! Faz a dança da sapatão. Faz a dança da sapatão. Faz a dança da sapatão. Bora aqui, já dança do viadinho, vai. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. O Kid já aprendeu, ó. É a dança do viadinho. Ele e o Rodrigo do Croco. É a dança do... O meu amigo Leandrão também tá na área. Atenção, menina. E aí, Playboy? Não vale. Machuca. O nosso amigo. Machuca. O Dia da Duke Golden. Bota que eu vou. Então bota, bota. Dia 25 de julho vem aí o aniversário do Leonardo Oliveira. O Bagal tá preocupado, Bagal. Comigo, ele... Aniversário do Leonardo Oliveira. É a dança do viadinho, a dança do viadinho. O Bagal falou, só vou se pagar adiantado. Dança do viadinho, é a dança do viadinho. Olha aí, Léo. É a dança do viadinho. Quer receber adiantado ele. É a dança do viadinho, é a dança do viadinho. Esse aniversário vai ser explosão, ó. Bora, Diego, GDK, você é a primeira dama também, dona área. Agora! Thiaguinho dos garotos do Red tá no circuito, maninho! Aí, adiciona, vai! E o nosso gerente italiano, Grácia, Anário! Vai dançando no passo do Will Smith. Vai dançando no passo do Will Smith. Vai dançando no passo do Will Smith. Vai dançando no passo do Will Smith. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you, shut it up! E aí, como é que é, Caribe? Prepara que hoje, sexta-feira, tem Empório Belém no Shopping Metrópole. Quando R15 e Gordidinho, pra trazer malumente, o bagulho vai ser doido. E depois todo mundo pro Ibiza. Aniversário do Ibiza na Mário Covas. E a referência vai chegar assim, ó. Assim, ó. Sal, sal. Bora, Danilo! Prepara que eu tô chegando! camisa. Prepara o Danilo. Ele tá fechado com a referência. E doida, bora, bora, bora. Toma na batida. O camarote doida, maninho. É agora, mulherada, vai. Ela quer dar babadinha, ela quer dar babadinha, ela quer dar babadinha. Nosso amigo Juninho MDC, o Ripassal de Ucirlanda Top Smart, o macaco de Mickey, a galera da segunda da discórdia. Meu amigo Renanzinho Jefferson, o engenheiro Rafael, o Paulinho da G1. Fala, meu amigo Netinho Lobato. O meu amigo Playboy, o vaqueiro também tá na área do camarote. O Léo Brazão, nossa amiga Cássia. Cássia Garcia, direto de Paragominas. União do Tapanã, bora, Júlio Piloto! Ela quer dar babadinha, ela quer dar babadinha, ela quer dar babadinha, ela quer. Bora que não pode parar, não pode parar! E o bagulho doida toda hora, maninho! Tu vai, não vai, tu vai. Vai, vai, vai, vira, vai virar, vai virar, tá batida assim, ó! Acabou a água, toma banho de leite. Acabou a água, toma banho de leite. Bora, meu parceiro Marlon Santa Rosa, parabéns, garoto! O Eric da União Bet. E a nossa amiga Leslie, tá na bola, Leslie! E deixa na batida, na batida, na batida, que a galera dá valor. Bota no telão, maninho, aí o chute certo. O maior site de aposta que paga na hora. Olha o chute certo na cena assim, ó. Bora, André, bora, Nils. Olha o chute certo no telão. Esse é o paga na hora. Vai, vai, vai, joga o anzol. Vai, vai, vai, joga o anzol. Vai puxando o carretel. Joga o anzol e vai puxando o carretel. Joga o anzol. 3, 2, 1. Sinto saudades. Ao vivo. Eu só queria uma chance pra te provar. Quem sabe canta, vai. Que eu vou te fazer feliz, nem que seja só por uma noite. E nosso amigo Bruno Verdelho, ele é Arima Neves. O meu amigo Vitor BL, o Jap é a sua primeira dama. Bora, Douglas Cambista, bora, Pedro. Por esse louco amor, não pago o preço que for. Mas se você quiser só prazer, eu não quero nem saber. E amor, o goi remédio na vida loto. Bota nela, bota nela, bota nela. Bota nela, bota nela. Não pode parar! Rabale, rabale, vai. É muito caqueado, olha aí, ó. Se doa, é forte. Toma na batida, toma no batidão, toma no batidão. A galera vai dançando e o Dinho vai detonando. Bora pra cima, bolinho desse jeito. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Eu que sapotei. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa. O Bruno Verdeiro, ele dá valor, então toma mais uma. Gordinho, desse jeito cê me deixa louca. Botando a piroca toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Ai, que é muito hora. E nosso amigo Louro Bazuca, a Fernanda Silva. E aí, Douglas BH, tá curtindo a referência? Pega a visão. O nosso amigo empresário, o Fábio. E a Sueli da Ótica Alice. A Maí Souza Boulos. DJ Marcelo Incomparável. Brasilu da Golada. Empresário César. Bora, meu amigo Picadinho, dos empresários da César aqui, ó. Joga o rapetão da pistola. Vai, joga o rapetão da pistola. E agora? Vai de ladinho que ela gosta. Bota de quadro na foto. Vai de ladinho que ela gosta. Essa galera gosta. Bora, minha GDK, bora CDC. Novinha, novinha, novinha. A discórdia. Erro duro. Tá na hora. Erro duro, erro duro. Três, erro duro, erro duro. Um, vai. É só putaria, é só putaria. É só putaria. putaria, é só pra... Essa é com o Netinho GDK gosta. Doido, e meu amigo Mouse da Equipe 5 já falou. Doido. Tô na área, tô na área. Meteu a puta na garupa. E nosso amigo Neto, o Hugo, equipe, os brabos do MB. Fala, meu amigo Caçador Hugo. Ele também tá na área. Segura, Caçador Hugo. E deixa na batida, na batida, na batida, que o bagulho tá doidão. Bora, maninho, bora, bora, detonando, detonando, detonando, assim, assim, ó. Segura na batida, assim, ó. E doida tudo. Quase os caras matam o Buda, meu Deus do céu. Tava balado ele. Tu é doido, desgraçado. Tu não tem medo de morrer, não? Bora que o bagulho tá doido. Olha o Buda no telão, balado, balado. Ai. Ai. Edinho, vamos passar a agenda pra galera, maninho. Bora passar a agenda do final de semana pra galera. Vamos se programar nos horários. Olha, hoje, sexta-feira, são duas apresentações. A primeira vai ser lá no Empório, Empório Belém, lá no Shopping Metrópole. Bem na entrada do shopping, você sobe a escada e já dá de frente com a cervejaria. Pela primeira vez vai ter Gordidinho pra trás e Malumbite, Neto MT e mais a banda R15 por lá. Acabando lá, a gente vai direto pra Mário Covas. Aniversário do Ibiza na Mário Covas. E você é o nosso convidado, vem curtir o show da referência. Hoje, sexta-feira, lá no Ibiza, na Mário Covas. Sábado! Sábado são três apresentações. A primeira vai ser lá em Santa Isabel, de 10 da noite até 11h30 da noite. A festa lá é cedo, até 1 da manhã. O decreto lá até 1 da manhã. Todo mundo convidado. Acabou lá, a gente vai direto lá pro Martã. Toca de meia-noite às duas. E de 2h30 até 4h30 da manhã, a gente toca na Via Show pra galera. Aqui. No domingo, são três apresentações. A primeira lá no Clube Apetit, a segunda lá no Outeiro e a terceira aqui no Caribe Show junto com a galera do Hobby. Já na segunda-feira, duas apresentações pra galera. A primeira no Paraíso das Pedras junto com a MC Dani e a segunda... lá no bar e restaurante A Ilha, do outro lado do Rio do Gumbu. Dini Gordo, a referência tá na área. Oh, oh, detona, detona, detona, assim, ó. Lá vai fogo. Chapa Gravações CDs. Tá mais do que na hora, agora. Telefone, a moça do bar, olha pro Rosenberg aqui no palco aqui, ó. Libera água que o negócio tá quente. E no último domingo, a gente gravou um CD marcante que tá dando o que falar aqui, mano. Vou aceitar. Explodiu, papai. Vou atender. Bora, Brasil! Sabe de nada, você mora. Não finge que você perdeu. Quem sabe, ganda? Você perdeu. Não sou mais criança pra brincar de pega-pega. Fica esconde, diz aonde você tá. Não importa se você mora aqui perto. Meu amigo Paquetá, o Igor da Sky, dá no berço hoje. Meu parceiro Alan Xavier, você, a Júlia Ferreira. Bora que a sequência marcante é muito forte. Ai, ai, ai, já. Quando faz que aqui é muito firme, ó. E a galera dá valor. Todo dia eu me lembro de você, de todos os nossos momentos de prazer. Me escreveu meu alegre de amor. Foi pedindo pra me conquistar. Lembro de quando me chamou para dançar, falando baixinho no ouvido. Malditos da Cintia de Ananideu, tá todo mundo aí, ó. Escuta, meu amor, entenda de uma vez. Você tem que... E aqui no nosso telão, esse caso é pra... Vitória Veículos. Se alguma... Meu amigo Gleidson. Vitória Veículos fazendo a diferença. Foi na hora de você comprar o seu carro. Foi amor. O cara que tá comandando a Vitória Veículos. Bora, Gleidson. Te... Parceria fechada com o Gordudinho. Bora pra cima, moleque. No Brasil falou, essa sequência eu gosto. Eu lembro só da ruiva, mano. É doido, é? Curado, mano. Supera, desgraçado, porra. Amigo Daniel de Bocajuba. O Vitinho da Invasão, o gigante da PD. Tá todo mundo aí, ó. Teles Saldanha, Renato Saldanha. Aniversário do Teles no camarote. Entendeu? Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão? Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão. O meu coração é quem diz, não é? Virou ilusão. Meu amigo Rafael Trindade. Vamos disparar. Ele também tá na área. Vamos sim, Bruno e Bio. A mulher. E que tal essa aqui, ó? Amigo Armandinho, homem da conveniência, tá na área. A situação é difícil. Parceiro Gemac. O peito. E aí, Gemac? Não é a mesma. Manda um Red Bull, manda aí. Tô tão distante, eu não quero. É doida. Por favor, não diga a mim que não dá mais chorando. Meu amigo John John. E aí, John John? Apaixonado. Já tá no Caribe. De cara ao coração. E tu te vais. E te perdi. Como dizer o que senti e poder seguir? Como fingir que você ainda se importa? Que você sempre estará junto a mim. Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por você. Pois sou o único que... Gordo e Dinho Pressão. E este coração que insiste em amar você. Ele mente e está claro que não quer que vá. Este coração jamais vai poder aceitar. Ele sente falta do carinho e do calor. E me culpa por levar essa dor. O nosso amigo Lucas da Caia de Moda Fashion. O cara que tá no berço hoje, parabéns pra você, tá no camarote. Tenho. O aniversário antes do dia. Mega Estilos. Nossa amiga Carol Vieira também tá no berço, parabéns pra você, Carol. Vamos se ligar no som. Super dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro. José da Casa das Massagens. O nosso amigo Rafão, o Johnny, ele que tá fazendo aniversário hoje. Tá no camarote. E aqui no nosso telão, bota aí o Ricardo Extintores no telão. O homem do gás da referência. A noite inteira nessa festa. Bora, Ricardo. O homem é especialista em gás no Pará. Porque te amo tanto. Combate incêndio. Segura, Ricardo. Hoje namorar. Aqui o sucesso não para, não para. Ai, ai. Mecânico, os caras do CDP, o, que dizer, o Caribinho, meu amigo Panda, o Bolugo, e o, que sinto, o besta da, o besta pra mulher tá na tudo que quer mudar, gordo e Dinho Pressão. Demais, é pesado, não há paz. Essa música é firme, né? Tudo que quer de mim, e aí? E reais, expectativa. Japa Gravações. Banda. Caralho. A magia do chá. Estou te esperando e você não vem. Já é madrugada e eu só. Amigo Rodrigo, também o Lucas. Vem. O maluquinho do Curió, todo mundo aqui, ó. Recado na caixa postal. Saí pelas ruas a te procurar. Pra curtir o som na mão, né, assim, ó. Te encontro nas coisas que você deixou. O nosso amigo Juninho MDC e passar o de um Cirlão, o macaco Timigo. Minha galera da Discórdia, prepara. Está chegando o aniversário da Discórdia. Gerente Wed da São Jorge, o Eric das Finanças. Stephanie Beladão, Manu Costa, todo mundo aí, ó. Joga luz, joga luz. Nossa amiga Lívia. O Alan Xavier também é a Júlia Ferreira. Bora, Samia Torres, um abraço, bora aqui junto, Grogo. Olha o playboy da panelinha também. Você, tá todo mundo na área. Por amor, sou capaz de enlouquecer. É o Kijo do Cruz. Por amor, por amor, por amor. E aí, Kid? Vou tentar, quem sabe acontecer. Um abraço, do Dinho Pressão. Por amor. Vinhetado pra te ficar tranquilo. Por amor. O playboy que foi um dos primeiros namorados da Samia Torres. Hoje ela tá carreira solo, ele também. Estou te esperando e você não vem. Leonardo mandou por mensagem aqui. Cadê eu só? Pra não esquecer. Sem ninguém. Já deixei recado na caixa postal. Vai, Vitor. Saí pelas ruas a te procurar. Olha o Douglas Cambista. Nunca namorou na vida, desgraçado. Te encontro nas coisas que você. Ah, deixou. Eu quero saber, como dizia o Leonardo Oliveira. Eu quero essa aqui, ó. Aniversário do Léo Júnior dos Mal Falados. O Pedro Henrique. O Tio Lelê. O Bagal falou: o Tio Lelê é o mauzão. É fresco, é. Descobri porque me abandonou. Em tudo só de... Qual foi o seu? O mundo sempre girou e me fazia tão bem. Sentir o seu coração pulsando tanta emoção em mim. RD da Rosaninha, louco. Ainda não entendi o que fez você. O cu. O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim. Um preço alto eu paguei. Aniversário de uma galera do camarote aí, ó. Você gruda. Irei suportar pela vida passar sem ter. Vai, Baranguete! Curtindo aniversário das gêmeas. Alô, Jaco, um abraço pra vocês aqui, ó. Bora pra cima, Bio! Você, se eu amanhecer.